É a última vez que me pego pensando em alguém que não pensa em mim também. Juro que eu vou te esquecer. DJ Josué. Desejo que isso acabe bem. Eu fico sozinha também, esperando você me ligar. É a última vez que eu fiz de tudo por quem não me amava. Que eu ligo chorando pela madrugada. Porque vem meu amor pra quem só brincou comigo. Porque me apaixonei por algo que está dividido. É a última vez que estou convencida. Está bem com você e não bem comigo. Eu te amo. É a última vez que estou convencida. Está bem com você e não bem comigo. Eu te amei e de mim esqueci. Mas é a última vez. Manda a batidão do Melody. Sucesso! E aí, tô platinado. Está bem com você e não bem comigo. Eu te amei e de mim esqueci. É a última vez que estou convencida. Está bem com você e não bem comigo. Eu te amei e de mim esqueci. Mas é a última vez. Platinado.